Pelo Papa Mike, chama agora a torre 118, decimal 95. Todos voltados, que chamará. Minha 9 no 8, desce 2000, mantém a proa, chama em localizador. Chamará no localizador. Gol 925, desce, mantém 2510, tá lida a restrição em pelo, continua chamando a ponte. Sente na ponte, 2500 vai descer, livre de restrição em pelo, gol 1925. Firme tráfego, por gentileza, menos de 5 milhas, 700 pés abaixo. Firme tráfego, quanto abaixo? 700 pés abaixo, menos de 5 milhas, o azul 69 no 8. 98, tráfego, o que único que está... Não existe tráfego abaixo da sua aeronave. O tráfego está à frente de sua aeronave na aproximação final de 3 milhas no glide load. Gente, o tráfego está abaixo, agora 1000 pés. À frente e abaixo. Azul 69 no 8. Ok, a aeronave que o precede, exatamente. A aeronave está executando apenas para treinamento baixo da aproximação LS, está agora executando a remetida. Romeu Fox, Lima Ciente. Estabilizou, minha 9 no 8. E complete a aproximação. Torre 1 no 8, decimal 95. Romeu Fox Lima, torre 118, 95. Controle é o Kilo Papa Mike. Gol 925, inicia redução para a velocidade final de aproximação. Reduzindo, está autorizado ILS? Termo, está autorizado ILS. Ciência para trás, estabilizado, gol 925. Kilo Papa Mike, prossiga. Está arremetido, batendo a reta, acendendo para 2000. Pelo Papa Mike, ok, se eu mantenha 2000 na reta de decolagem. 2000 batendo a reta. Pelo meu Oscar, descendo em condições visuais, frequência livre. Gol no 925, estabilizado no X-ray. 925, redução para aproximação, livre final ILS, torre 118, 95. 925. Reduzindo, torre 118-95, gol 1925. Pelo Papa Mike, atingiu 2000, vetoração, curva à direita para o 220. Direita 220. Nova Partida, vai a 10ª milha, 1500, visual, com campo. Reporte próximo à rotatória, Lima, Papaquil. Zero. Nova Partida, boa tarde, 755, boa tarde. Chegada bom, FD se mantém a 4 mil pés, altimetro 1-0, 1-1. Descendo em condições visuais, pelo Quebec Serra, frequência livre. Quebec Serra, Serra, prossiga. Ciente, Yankee, Serra, Serra. Prossiga pelo setor noroeste em condições visuais, reporte na final para Inrimar. Evitando cruzar o setor de aproximação da pista 10, decole de Ondina, setor noroeste, após cruzar o alinhamento da pista 10, voe direto em Rimar. Tá, você me sabe, eu estou aqui na curva aqui litoral, como você pode falar para o meu filho, eu tenho que prosseguir aqui ao canal de Itapuã, literalmente? Negativo, abandone o litoral, faça uma curva à direita, voe para o setor noroeste, para o setor oeste, noroeste da terminal, e após cruzar o alimento da pista 1-0, só está autorizado para o Inrimar. Ok, noroeste, prosseguindo, direto de acerto. A sua rotatória, o Lima Papaquilo. Redução para aproximação, torre 118-95. 118-95, obrigado. Gente, de Vitória, eu ainda não recebo o seu transponder 2000, mantenha-se em condições visuais, reposte através de Pituaçu 500 pés. Lima Papaquilo, curva à direita pro 280. Tranquilo, Papa Mike, direita 280, Papa Mike. Direita 280. Dentro de Serra Serra, controle da presente direto em Rimar, reposta na final para pouso. Direto para Rimar, você estará na final em Dentro de Serra. Bravo que Luiz, que controle? Controle Bravo que Luiz. Autorizado direto rotatório em condições visuais, Bravo que Luiz. Salvador, o passarei 2231, ideal de descida. Acione identificação, passarido 2231, no chegada a mar e vê se mantém a 050. Mar 050, passarido. Comandou, boa tarde, 35364. 356204, na chegada a Ponce, vê se mantém a 050. Acione a identificação, vigilância. Ponce 050, Flores Salvador, 3155, passando o pé na Dael. Ok, 3155, após 2000 na reta, voo Leda, contato radar vigilância. Após 2000, direto Leda, 3155. O Índia Vitor Eco Controle pousa no pátio 3 do aeródromo, confere. Gente, reporte Pitu Açu, Vitor Eco. Quilo Papa Mike, curva à direita, bro, 3620. 3620, curva à direita. Então, aqui no Papa Vitor decolou, está autorizado 2500 direto ao Cairo. Ok, Kilo Papa Vitor, Manciente mantém as condições visuais. O destino confirmando é Morro de São Paulo? É Cairo, é Pro 250, Magnésio 350. Cairo, ciente que não recebemos seu plano de voo. Mantém, submantém 2500 pés em condições visuais, Kilo Papa Vitor. Na Pro 250, subindo 2510, na Pro de Cairo, Morro, que bom pra ver. Gente, Vitor. Vitor. E é que Serra Serra, frequência livre com pouso. Ah, boa tarde, mano. Quilo Papa Vitor, acione código 0122, Vitor. 0122. Quilo Papa Mike, para o localizador, direita para o 060, informe estabilizado, nível LS. Direita 060, para o estabilizado, LS. Papá Uniforme, Índia Delta November. Papá Uniforme, Índia Delta November. Prossiga. Delta November, decolado de Camaçari, Jauá. Acionado 2000. Ciente, e o restante da sua mensagem, qual seria? É, decolado para um voo local e via corredores. Para Zulu, voltar para Zulu mesmo, Camaçari, Jauá. Ok, ciente. Decolou de Jauá para litoral no Nordeste em condições visuais. Qual o seu tempo de voo? Tempo de voo de uma hora. É, será um voo pelos corredores. Ok, o voo pelos corredores tem que seguir os corredores. Então o senhor vai ingressando no corredor Interlagos, manter-se em condições visuais e depois chamar a torre para cruzar o aeródromo e depois ingressar no corredor Axé após o cruzamento do campo. Então, ok. Vamos deixar o seguinte, o corredor forte no sentido que vai do alinhamento da pista 1028 para cima até o portão Interlagos não existe, é proibido o voo nesse setor. Ok, então retornará para pegar o corredor Axé. O senhor retorna pelo corredor Interlagos, ciente? Ciente, retorna pelo corredor Interlagos. Controle Salvador, Xenar 6314, na Momo, 1700. O Índia Vitor Eco chame torno em 118, decimal 95. Xenar 6314, contato radar na decolagem, sai da Momo, vigilância. 6314. aguarde e mantenha escuta. Gol 1755, desse mantenha 2500 pés, via chegada Bonf, livre LS, vamos estabilizar. 2500, via Bonf, reportarei estabilizado na 755. Papai Uniforme Bravo, Papa Terra, controle e prossiga. Gente, Papa Serra, então cancela a pouso em Salvador e prossegue para Alagoinhas. Ok, ciente. Mantenha-se visual 055 autorizado direto a Alagoinhas. Estabilizado no Loco, pelo Papa Maica. Gente, chame a torre 118 decimal 95. 118 95, chamará. Passarinho 2231, controle, décima de 3000 com 10 no 1, completa chegada à Mare, autorizado e alerta. Autorizado e LS, completa a Mare, 10 no 1 ajustado, passarinho do décimo para 3000. Alfa Tango Tango, mantenha-se visual, nível 105, reporte para descida. Obrigado. Então, 3155, chama centro Recife em 125 decimal 1. Boa tarde, boa viagem. Chama o centro da 3155, obrigado, boa tarde. Quem tem um helicóptero agora pousando no pátio 3, vai guardar o instante para o início do táxi. O senhor pretende então tocar RMT 190? Afirma? Afirma, toca aí, remeteu. Gente, o Papa Mike continue a aproximação. É, aguarde contato visual. Eu aguardo aqui, Papa Mike. 03.000 pés, o trip 534. Passaria do 2231, décimo mantém 2.000. 2.000, passaria. Papa Mike, tráfego avistado, autorizado toque e arremetido da 1-0. Após a arremetida, sua para 2000 e chame o controle em 1-2-0, decima 8. Vento 1-1-0 graus, 1-4 nós. Feito autorizado, após a arremetida, chamada para controle 1-2-0-8, quilo Papa Mike. Tráfico Luiz, que visual com aeródromo. Ativo, tráfico Luiz. Chama a torre em 118, decimal 95. Atenção, o senhor está no fundo, bravo que Luiz, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Tango, bravo que Luiz, que está passando a vitória visual com o campo. Bravo que Luiz, que reporte final de 3000, ajuste na 0 no 1, no vento 1-0 graus, e na seconagem. Reporte final de 3000, ajuste na 0 no 1, bravo que Luiz. Mas o visual está em tráfego na final do 1-0. Gente, Brasil Luiz. Acho que a novembro é a cor decola de imediato, não na sede. Livre decolagem, vento 1-0 graus, 1-5 nós. Quilo Papa Mike está arremetendo. Gente, quilo Papa Mike autorizado remetido, da supera 2000. Mantenha-me escute a guarda estranha para o controle. Se bateu. O Papai Uniforme India Delta November, assine o código 0142. Acionado 0142, tem autorização para retorno. Afirma, autorizado rotatório em condições visuais. Ok, foi rotatória, vai dar para a rotatória ingressar na direção do litoral, ok? Foi rotatória pela esquerda India Delta November 0142, acionado. Acionado 0142. 0, baixou e checou na 0105. Papapá, Oscar 9B, Eco, decolado aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. Muito obrigado, Oscar 9B. Papá Mike. Aquilo, Papá Mike é o controle, mantém a reta até 2000, após 2000. Aquilo, Papá Mike, vai curvar à direita, voa para o 220. Até 2000, após 2000, curva à direita, 220, aqui, Papá Mike. Controle, Papá, Oscar, November Eco. Oscar, November Eco, contato radar na decolagem, voa Leda. Vai voar direto, Leda, Oscar, November Eco. Bridge, controle 120, decima 8, acione 5044. 07, acolhimento correto, pós-plano para posicionamento. Obrigado. Prima Zuba, autorizado ingresso, vai taxiar via Índia Alfa no ponte esperado 10, chame torre 1895, QNH 10111, boa viagem. Trip 53 na quadra. Passaredo 2231 nacional, estabilizado. Passaredo 2231, continue a aproximação, aguarda autorização para pouso, reporte baixar travado, ajuste no 09. Ele é 11. Venha confirmar a autonomia? 0350? 0353. 60353, autorizado o táxi, via parte principal Indy Alpha, no ponto de esperada 10, torre 1-8-95, QNH 10-11, boa viagem. Autorizado, via parte de Alfa, ponto de espera de torre 1895, bom treino, nada, obrigado, boa tarde. Fala, boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, prossiga. Autorização, cara, com fins 3800, Tempo da Romeu. 4118, com fins 380, autorizado, via o Pesulo 16, após conforme rota. Decola 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 120, decima 8, acione 5012. Recente do seu tráfego, de pequeno porte, na defesa da aproximação. 208, controle 5012, aproximação Brasil 4. 4118, aerovia, o Pesulo 16, após bridge, vai interceptar o Pesulo 16. Bridge, bridge, Pesulo 16, até Pan. 4118, conhecimento correto, reposto pronto para posicionamento. Fala, Salvador, boa tarde, bônus 755 de Bruno. Bônus 755, eu prossegui táxi de Alfa, importante táxi de Juliette. Alfa, antes da Juliette. Bom pouso. Estabilizado, trip 5364. Ciente, passando duna, redução para aproximação, torre 11895, trip 5364. 18900, Madras. Papai Uniforme, Índia Delta Novamba, voo e posição rotatória. Está presente? Firmo. É, Delta Novamba continuará pelo corredor aqui até fora da barra. O Índia Delta Novamba, negativo, não está autorizado. Índia Delta Novamba, controle... Ratifica a mensagem, voe rotatório. Partiu, Bravo que Luiz, que solo aos 43, autorizado backtrack, reporte vista livre. Bravo que Luiz, que vai para o Sente, obrigado. Eu, rotatório, Delta na leva. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 395, quem tem informação, Romeu. 1395 é o controle, desça e mantenha 050, chegada à mar e acione identificação, vigilância e radar. Tem 050, na chegada à mar, identificou, vigilância. Primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 1208, acione 5035. Ciente, o TAN 3217 está autorizado. Salvador Confins, o 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Subida é da El, transição Leda, pós-bridge, rota conforme plano via Upper Zulu 16, controle 120, decima 8. E o transponder ficou em 5035, TAN 3217. TAN 3217, cruzamento correto, poste plano para posicionamento. Reportará. Afirmativo, alinha e mantenha 17, livrando a entrada do pote 4. Gente, obrigada, boa tarde. Runa 395, controle reautorizado 070. Runa 395. É, confirme, por gentileza, por voo no 395. Reautorizado, nível de voo 070. Reautorizado 070, voo no 395. Quilo Papa Mike, direita proa 060. Direita 060, Quilo Papa Mike. Tenha a posição Juliette Charlie Charlie. Passaria 2231 no solo 45, direita 121, decimal 9. Direita 129, passaria 231. Estou em Salvador, Papo de Fome, Ilha da Novembro, traçado. Já Delta Novembro, para pouso na aula 7? Negativo, é, corredor Axé, até o farol da barra. Gente, após o setor norte da torre. Copiei. Trip 5364, check-train livre pouso na 0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. 5364, trip livre pouso, obrigado. Seu taxi foi Juliette. Tanto a sua vez, Juliette, 2231. Delta Novembro não copiou mensagem. Winter Delta Novembro, a intenção é cruzar agora, a cruzar a final da 1028 para ir pro Axé, correto? Axé, tá vivo. Gente, então o senhor reporte no setor norte da torre, sem interferir com o eixo da 1028. A última informação era para a rotatória. Juliette para o pátio 3, posição 03, atende para os sinalizadores. Juliette, pátio 3, 223. Voo 9280? 9280, já possuímos o seu plano, agora distante para a cópia. 7, agora. 47, direito no 219. 219, então, trip. Entro, posição 4. 3145 no 4, vai aguardar o distante para o pushback. 4. Delta Novembro já na posição rotatória. Parte principal, Indy Alpha, no ponto de esperado no 0, torre 1-8-95, QNH 1-0, no 1, boa viagem. Solo Trip 5364, desvio o táxi, você escuta. Trip 5364, vai ter que ser a Alpha, reportagem da Juliette. Alpha, reportagem da Juliette. Pronto? Gol 9280 com fins, 360 autorizado, via Upzulu 16, decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle 120 decima 8, acione 5113. Autorizado, nível 360 com fins, Upzulu 16, pista 10, curva direita, da El, Leda bridge, controle 208, código 5113. Bom, 9280, pronto para o pushback treinamento. O 9280 no 09, vai aguardar o instante para o pushback, ok? acompanhar mais um pouquinho. Para sobrevoo pelo corredor Axé. Gente, Vila Papamar e continua aproximação, aguardando autorização para pouso. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, Vila Papamar. Olímo, na Zulu Papá, irá manter o ponto de espera, estamos na nave que já passou o externo para pouso na 1-0. Sou em Salvador, Delta November, 3 milhas, 07. Índia Delta, novembro, continua a aproximação, aguardando contato visual e aguarda autorização para o cruzamento da 1735. Aguardará, Delta November. 1-0-1, nos chame agora o controle em 1-20-8, decolado aos 4-9. 2-0-8. Controle, é o Pumar-01. Pumar-01, controle. Decolado. Está presente, ingressando no corredor forte. Quando possível, solicita a proa do portão rotatório a 1000 pés. Pumar-01, ciente, mantendo-se em condições visuais, mais um minuto nesse rumo após a rotatória direta. Pumar-01. Manterá forte, mais um minuto após a rotatória, Pumar-01. Controle, boa tarde, Papá Romeu, Juliette, Charlie, Charlie. Para a aproximação. Já visual com ele. Já visual com o helicóptero para a posição 1-0. Gente, estão a retaguarda do mesmo autorizado o cruzamento na 735 para o farol de Itapuã. Ok, curva direita, passará atrás dele. Afirmativo, passa a retaguarda desse helicóptero na aproximação da 1-0. Passará, já outra vez. O 280. Ok, sem restrições então. Para o 280, Charlie. E arremetida. Intenção após a arremetida, curva direita para vertical do farol de Itapuã. Sim. Rapidamente, Salvador. Gente, então o senhor irá manter condições visuais, tá afirmativo? Afirmo. Sim, então autorizado o toque, arremetida, aguarde minhas instruções. Pumar-01 autorizado, rotatória da presente. Da presente, pro de rotatória, Pumar-01. November, visual com tráfego já cruzando sua retaguarda. Sim, estou visual com o mesmo autorizado já o cruzamento com o de farol de Itapuã. Curva direita de farol de Itapuã, da outra vez. O dia de novembro vai manter a minha escuta, ainda aguardo a transferência para o controle. Afirmo na escuta. O Lima Zulu Papá, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Ponto espera, bom, 399. Tona 399, mantém o ponto de espera da 1-0. O Kilo Papá Mike informa o tráfego à sua direita, a 1.000 pés, com sentido do farol de Itapuã, também reporte visual com o mesmo. Reportará visual, atenção até 500 pés. Ciente, mantenha 500 pés, reporte visual com tráfego já informado. Adeus. Padrão quilômetro Oscar, regresso morro 1.500 pés em condições visuais. 340 Campinas, a constante cópia. É a subida prevista? Dael Leda Bridge. Obrigado. Pronto para o táxi, 9280, 65 a bordo, 3 horas, Guarulhos. Está autorizado o táxi via parte principal Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0 Torre, 1-895, QNH 1-0 Nulo, boa viagem. Índia Alfa, 65 ou 9280. Paulo Tan 3217 no gate 1 para puxa acionamento. 3217 no 1, número 2 no setor. Ciente, Tan 3217. Agora está de fora o pushback 3217. Aguardo. Tempo 28. Índia Delta Novembro, agora chame controle no 20-8. Camarada Delta Novembro. Ok. afirmativo, a gente está aguardando a autorização. Tá? Do plano até o farol de farol da Barra, pelos corredores. E após o farol? Retornará pela por Veracruz. Gente, no Rama, reporte para o Gabá. Reportará a Doutora Rota. E Alfa Tango Tango já passou a Rota Terra, solicita o pouso na 1-0. Alfa Tango Tango, ingresso reporte na perna do vento da 1-0. Alô. Alfa número 2. Mesmo 90, boa tarde, identifique, desça 050, via chegada a mais. Lu Papá decolado aos 54, controle 90, decolado 8. Estimativo decolado, chamando a controle 120, decolado 8, Lima do Lu Papá. Tango Tango copiou a torre. Estimativo, agora girando para o ponto médio da 120. Ok, o senhor vai curvar à esquerda, vai ingressar na perna do vento de asa fixa. No ponto médio, ok? O Alfa Tango Tango. Curvando à esquerda agora. Alfa Tango Tango, para informação, eu tenho um gol a 3 meses do externo, ok? Negativo. Em 2.800, Lima do Lopapá. Após 2.000, comprou a DLF, próximo lateral 2.80, grato, papá. 9.9, Campinas, 3.40, pronto? 395, chame torre 118-95. 11895. Gol lateral 5. Escuta, Bravo 4, minha nave não vai. Campinas 340 autorizados, e eu fiz o Lu no meio, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Tri, via com as conforme rota. Decolado 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda após Bridge, controle 1208, acione 5103. Campinas 340, 4-0, eu fiz o voo 1-6, Bravo Hotel Zulu, 3, companhia 1-0, Volta, saída da El, Leda, Street, decolado 1-0, controle 1-0-8, aciona 5-1-0-3-Azul, minha nave, Azul, minha nave, no mapa, planejamento correto, posicionando para posicionamento. Romeu Fox Lima, para Serra Índia, Romeu Índia, pronto. Serra Índia, Romeu Índia, 500 pés, decolado da 1-7, para o litoral sul, controle 1-208, acione padrão, Romeu Fox Lima, 0-1-5-0. Poderia confirmar o pátio? Pátio 5, acionamento em táxi, torre 1895, boa viagem, Romeu Fox Lima. Vou em Aratu por 5 a 10 minutos e regressa para o Internacional. 101, no seu regresso, programe em direto rotatório, 101. Para o regresso, direto rotatório, 101. Ingresse ponto médio da perna do vento, não interfira com a aproximação do gol e aguarda instruções da torre, o Alfa Tango Tango. Vai curvando à esquerda que é mais fácil. Está autorizado, curvar à esquerda para ingressar e detectar na perna do vento. Tango Tango. Livre acionamento, chame táxi. Brasília, 360, acorde dando pista livre. Fala, Igor Tango. Alô, Tan 3217, tem uma previsão para nós que se puxa? Tan 3217, informo que no momento o pátio 1 se encontra com bastante movimento congestionado e tem uma aeronave da mesma companhia do 04 que pediu inicialmente. Vai aguardar um instante. Tá ok. Tem uma pena alfa, tá fechada ainda, né? Entre Juliette aí. Afirmativa, tá fechada, fazer um ano. É, pois é. Obrigado. Alô, no 925, pushback somente no 5, aguardando cópia. 925, vai aguardar um instante para a cópia e posteriormente o pushback, ok? Tá na guarda, na escuta. Vamos esperar mais um ano ainda, viu? Pois é. Alô, Salvador, boa tarde, eu vou no 395. No 395, vai taxar a via Alfa, reportando o taxa Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Na barra. Com retorno pelo corredor Veracruz. Torre. Com o meu Foxtrot Lima, o ajuste na 0, 1 no 0, reporte na papá. Uniforme Campinas 400, decola da 17. É Papatango, Oscar Vitor Uniforme ou Papaquilo Oscar Vitor Uniforme? Ah, sim, afirmativo. Decolando no 7, dando 0. Gente, com o empate que se encontra? Oscar Vitor Uniforme para Pelotas, agora a distância número 2, cópia. Tanto 3190. 1925, Brasília 360, pronto, cópia? Segue. Brasília 360 autorizado, Vegas 117, derrota 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, controle 1208, acione 5056. 360 autorizado, Brasília, Pozulu 17, decola da 10, curva direita, Arbor, transição Elefa, 120.8, controle 5050, transponde o gol no 925. Voo 925, vencimento correto, aguarde instante para o pushback e acionamento. Guardando no 925. Acho que a vida uniforme para Pelotas 400, pronto? Para Pelotas 400 autorizado via Zulu 21 após conforme rota do plano. Devolva 17, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 1208, acione 5020. Lado ao 02, pronto para o Sapuã, chame o controle 1208. 28, Fox Lima. Como é o Fox de Lima, copiou a torre? Escrevendo uniforme, com o regimento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? 04 a bordo, para acionamento de táxi, torre 1 no 8 decimal 95. Boa viagem. Solo Salvador, muito boa tarde, eu passaria do 2231, tem informação Romeu para Barreiras. Passaria do 2231 para Barreiras, vai aguardar um instante, cópia. Portará. ...4206, acione identificação, chegada à Mari, desse mantenha 050, azul 4206. Zulu, Gilés Serra, boa tarde, mantenha-se em condições visuais, reporte para a descida, altimetria em Salvador, 1-0-1-0. Zulu, Gilés Serra. Gente, desce em condições visuais, parando 1.500 pés, programas para ingressar nos corredores, Zulu, Gilés Serra. Afirmação de código 5142, Zulu, Gilés Serra. controle, o Kilo Romeo Oscar, visual com campo. Kilo Romeo Oscar, chame torre 118-95. Se eu fosse brindar a entrada da aeronave da Gol para o Gate 04, ok? Relativo, vamos pedir. Só falando o track, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, chame torre 118-95, Quilo Quebec Serra. 299, decolada 04, controle 2018. 208, Torre, Quilo Romeo. Confirme. 3 para possibilitar a entrada do Gol para o gate que o senhor estava, ok? Salve. Desculpa, senhora, não faz sentido, porque eu tô acabando o pushback aqui, eu saio direto e não atrapalho a entrada dele. O Gordo 95 vai prosseguir para o pad 04 e o senhor está sendo do 04. Se o senhor permanecer na posição do pushback normal, vai impossibilitar a passagem da aeronave. Oregon 399, decolou, quando possível, da Elco. 399, boa tarde, contato radar, autorizado Leda, que mantém nível 360. Leda 360, bom 3 na verdade. Ô, solo, agora 395, a gente espera aqui sem problema. Pode deixar o TAN aí tranquilo aí, por gentileza. Desculpa aí, companheiro. Esperei 3 gols, agora é tua vez de esperar um pouquinho. Mas a gente não tá estressado não, companheiro. Só tô aguardando, só informei que vai com Deus. Também não tô não. Abraço. Abraço. Bom, Bravo Kilo Whisky, agora instante cópia. Salvador, Salvador, mil pés, confirme o senhor de sobrevoo. Salvador, Salvador, meu pés, deixa agora instante cópia. Para o TAC 3145, autonomia de 340, alterna Campinas. Está com 172 a bordo. 45 autorizado, tá? E a Índia e Alfa no ponto esperado 10 torre, 18 decimal 95, que é legal 10, boa viagem. Matheus, tá com frente, Índia Alfa, Matheus 295, boa. Gol número 2, acende identificação, via chegada a mar e vê se mantém nível de voo 060, gol 1612. Via chegada a mar, aí. Para 060, vamos ver como afirmo. Se o senhor é o nível. Ok, aguardando. 317, após o parqueamento da aeronave da Gol no 04, está livre, puxa a costa. 1755.